sintonia. É só dois minutinhos e já que eu tô de volta aonde com você, aonde o Mr. Abraham vai falar aí? Bodega. Ô, caba bom, queria ter um décimo da voz dele, já que eu volto. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Meio-dia e 39 minutos. Apoio Cultural. Precisa-se de um bom serviço em vidros e alumínios na sua casa ou no seu negócio? Trabalhar com vidros e alumínio aqui, na JR Alumínios e Vidraçaria, nós temos as melhores condições do mercado. Parcelamos em até 12 vezes no cartão sem juros. Só aqui você tem os melhores serviços com o melhor preço e qualidade no mercado. JR Alumínio e Vidraçaria. Fone 85992762086. Estamos localizados na Pista Nova. Reginaldo, o rei das marcas de lavar roupa, agora também tem novidade, rapaz. O homem tá instalando câmeras de vigilância. Olha aí. E mais, fechaduras eletrônicas, interfone, manutenção, automação e peças para motores de portões elétricos. Olha aí, rapaz. E claro, continua consertando a sua marca de lavar roupa, minha filha. E atende domicílio, viu? É só ligar ou deixar sua mensagem pro zap 859-9125-9267. Lá vai de novo. 859-9125-9267. E pode dizer, me ajude, Reginaldo. É Reginaldo Veras, meu rei. E você paga ele com qualquer cartão de crédito. Ô, garapa. Bem ali, na rua Padre Sival Facundo, 1309, em Pentecoste. Quer um doce gostoso para refrescar e adocicar a sua vida? Trufas da Ceci. Feitas com chocolate de primeira, com recheios e ingredientes de alta qualidade. Uma variedade de sabores de dar água na boca. Tem de maracujá, ninho, beijinho e até de ovo maltine. Venha provar a melhor trufa da região. Em Pentecoste, Trufas da Ceci. Desde 2015, fazendo a sua vida mais doce. Encomendas, fone zap 85992906269. Trufas da Ceci, deliciosas até demais. Você ouviu? Você ouviu? Apoio Cultural 98 FM. Rádio Bossa FM 98,7. Meio-dia e 41 minutos. O pior programa do rádio está de volta. Bodega do Maguila. Muito bem, de volta aqui na minha, na sua, na nossa Bodega do Maguila. Pra você ligado no Brasil e em mais 4 países. É, rapaz, nosso programa é estouradaço. Eu quero você junto com a gente, participando pelo DDD 89999927022. Vamos agora de mais abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço. Abraço a galera do Instagram, arroba Bodega do Maguila. Você que ainda não segue, a gente siga. Estamos com 558 seguidores. Vamos chegar a 600 até o fim de fevereiro? Eu conto com você. Arroba Bodega do Maguila, Bodega com U de Uva no Instagram. Abraço a galera da Rádio Estrelinha Estéreo, lá de Boa Vista, Roraima. Gabriel _ aleatório 93 _ Bru YXZ. Que nome é esse? Eu não sei. Pessoal da Rádio Vocal Hits, lá de Guarujá, São Paulo. Aquele abraço. Deixa eu ver quem mais aqui. Meu patrão Miguel Miranda, Grande Dolode, Ipatinga, Minas Gerais. Ele que sempre se liga no nosso programa pelo YouTube. Mas em Ipatinga tem também meu patrão Sérgio, galera da Rádio Destaque Net News. E um abraço também falando em Minas Gerais, nosso ouvinte Shirley, lá de Almenara, da Clube do Vale FM 102,5. Alô, Renato. Alô, baixinho do queijo. Aquele abraço. Nossa ouvinte Professora Nieta, lá em Pentecoste, Ceará. A Márcia também, que agora tá lá em Paraipaba. Ela, toda a sua família, ligados no nosso programa. Nosso ouvinte Josevan também, de Nova Itarana, na Bahia. E eu não esqueci, viu? Um abraço ao grande narrador Maicon Rezende, a barba mais bonita do futebol esportivo piauiense. Ele que é narrador da equipe Esporte Verona, da Cidade FM de Campo Maior, Piauí. Tá sempre escutando o nosso programa lá nas localidades, em Boa Hora, Piauí, escutando pela internet. Um abraço a ele, a toda a equipe da Esporte Verona e ao pessoal que nos ouve pela Rádio Verona FM 87,9 em Teresina e todas as demais afiliadas da nossa rede Bodega Sat no estado do Piauí, todo o Nordeste do Brasil e por que não dizer todo o Brasilzão, véio de modelo também. E reforçando, arroba Bodega do Maguila, Bodega com U de Uva é o nosso Instagram pra você seguir. Vai lá, viu? Que eu falo seu nome aqui no ar. Mas vamos deixar de enrolação porque eu já falei demais. Agora eu vou reprisar este comentário que eu fiz sobre acumulação desnecessária. Coisa coisas que as pessoas amontoam em casa sem necessidade, né? Mas quem vai explicar isso aí melhor pra você não sou eu de hoje, é o eu do passado. Vai daí, eu do passado. E geralmente a gente vê aquelas séries americanas, né? Em Netflix, Discovery, os caramba 4, onde aparecem aqueles acumuladores que enchem a casa de tranqueira, que pode ser útil um dia, né? Mas que acaba se tornando um negócio totalmente incômodo, é até considerado doença, um transtorno por alguns especialistas. E no nosso dia a dia, a gente nem percebe que vai acumulando certas coisas que a gente nunca usa, e essas coisas acabam causando problemas futuros. É bem verdade? Vou dar aqui 3 exemplos, tem muitos mais, mas eu vou dar aqui só 3 por conta do tempo. Por exemplo, quando você abre a porta da geladeira, com certeza deve ter uns 4 ou 5 Super Bonder seco ali guardado, não é verdade? Começa assim, você compra um Super Bonder, usa, esquece lá, quando precisa de novo você tenta puxar da gaveta, força, puxa no dente pra abrir e nada. Aí você vai, compra outro Super Bonder e o processo se repete. Outra coisa, comprovante de compra no cartão. Se você é como eu e não quer que os outros vejam que a sua carteira tá vazia, né? Você acaba aceitando todo e qualquer papelzinho, todo e qualquer comprovante que lhe dão de compra, certo? O problema é quando aparece um dinheirinho, graças a Deus, e não tem onde botar. Porque a carteira toda tá cheia de papel e a maioria a tinta já sumiu, tá só o papelzinho amarelo. Aí fica difícil também, né? Mais uma coisa. Lembrei agora do tio do Jackie Chan. Saudades, TV Globinho, mas nunca mais vai voltar. Viu? Vocês que estão falando aí de volta de TV Globinho, esqueçam. Nunca mais vai voltar. O mundo como nós conhecemos já não existe mais. Mas voltando aqui, que eu saí totalmente do assunto, mais uma coisa que a gente acaba acumulando é sacolinha de mercado. É verdade. Isso me faz lembrar, inclusive, de um vídeo muito obscuro. Mas enfim, vocês não merecem saber do que se trata. Também nem interessa. Quando você vai buscar uma sacola, seja para colocar na lixeira ou carregar alguma coisa, ou metade dela já se desintegrou com o tempo, ou nenhuma delas é do tamanho que você quer. Ou é daquela sacolinha branca fininha que rasga no menor movimento. É chato, né não? Então, precisamos nos policiar sempre para evitar este acúmulo desnecessário, né? Porque a última coisa que eu tenho certeza que você quer é aparecer do nada em um desses programas de Netflix aí como um acumulador em excesso. Nem eu mesmo quero isso, né? A fama de uma forma indevida. Não é bem verdade? Muito bem, mais um grande comentário aí que eu fiz, que você reouviu para quem não teve a oportunidade de ouvir. Ouvi pela primeira vez, quem já ouviu teve o desprazer de ouvir novamente. E agora tem mais áudios que estão chegando, sim, pelo nosso Bodega Zap. Hoje o pessoal tá participando de peso, assim que eu gosto. Muito bem. DDD 89999927022, nosso patrão Vander, lá de São José dos Campos, em São Paulo, ouvindo a gente pela rede de rádio no Macho Véi. Fala! Boa noite, meu caro. Estou ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bodega Maguila, aqui de São José dos Campos, em São Paulo. Teresina Paiuai. Cara, vocês são fantásticos. Parabéns pela criatividade, viu? Teresina Paiuai, essa é a minha novidade. Vocês mudaram o nome do estado. Ficou perfeito, meu. Perfeito. Tem que fazer bonito, tem que enfeitar, pô. Um abraço aí. Bom programa aí. Felicidades aí, sucesso na vida aí. Amém, amém. Valeu. E saúde, hein? Cuida da saúde aí. Verdade. Mel com limão e cachaça. Mel com limão e uma pinga com mel com limão, será tudo. Abraço. É, o limão com mel eu acredito. A cachaça eu já passo longe porque eu sou abstêmio. Mas obrigado pela dica, viu? Já tá até um pouquinho melhor, vocês estão vendo aqui. Valeu, Vander, pessoal que nos ouve pela rede de rádio do Macho Véi. E um abraço também ao meu patrão Super G Justus. Mandou áudio aqui pra gente direto lá de Poção, Pernambuco. Fala! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Irã Maguila, a bodega do Maguila fazendo sucesso aqui na cidade de Poção, Pernambuco. Coisa boa. Um abraço especial aqui do Super G Justus e toda a galera de Poção, gostaria de ouvir a canção Pé da Vida do Grupo Dominó, das músicas que ninguém toca. É verdade. Conto com você para ouvi-la e deixar um grande abraço para a equipe Trilheiros da Nascente, Bandeira Futebol Clube e Rally Pernambuco. A gente se deu muito bem no Pior Será esse ano. Rally Pernambuco do meu amigo Leonardo Moura. Grande abraço a todos. Valeu. Valeu, meu amigo. É verdade, né? Agora o Pior Será voltou. Pior Será ou Será Pior? Ainda não se decidiu. Mas que maravilha. Valeu, Super G. Seu pedido é uma ordem, cara. Dominó. Eu raramente toco dominó aqui no programa, né? É tanto que eu vou oferecer até essa pro meu irmãozinho Ronald Luiz, lá de São Luís, Maranhão. Ele que é fanzaço do dominó. Olha, gente. É o dominó, é um polegar. Muito triste. Que maravilha. Parece doido, né? Vocês ouvem aqui, o cara parece um esquizofrênico, um doido, maluco. Eu sou assim mesmo, tá?

pra gente passar. Pedaços quase impossíveis pra se entender. Qualquer foi tirá-la de mim, se nem mesmo Deus me tirou de você. Me sinto pregado em você, que já é minha cruz. Nem mesmo com mil orações consegui me livrar. Você se livrou facilmente e saiu por aí. Eu saio, porém eu me sinto no mesmo lugar. A vida tem horas difíceis pra gente passar. Pedaços quase impossíveis de se entender. Pobre qualquer foi tirá-la de mim, se nem mesmo Deus me tirou de você. De você. João Minério Marciano, no mesmo lugar, pedido do meu amigo Antônio, lá de Caracaraí, Roraima, ouvinte fiel do nosso programa. E antes eu toquei Dominó P da Vida, pedido do Super Gelo, lá de Poção, Pernambuco. Pois é, meus amigos, já estamos sem tempo pra nada. Finalizando a nossa bodega do Maguila de hoje. Hoje foi bom, né? Foi melhor, que hoje eu tô mais livre assim, ainda tem aquele peso rei no nariz. Ô, coisa chata. Eu queria, se eu pudesse escolher uma coisa na vida, eu queria escolher não ter mais rinite, porque isso atrapalha totalmente o desempenho, ainda mais quem trabalha com comunicação. Parece que eu tô falando assim, tem pop, sabe? Ah, conta tudo pra sua mãe, Kiko. É chato, mas faz parte, né? Muito bem, mas enfim, já estamos chegando aos instantes finais da nossa bodega do Maguila de hoje. Ah, não podemos mais protelar o nosso fim. Semana que vem eu tô aqui de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Se eu estiver melhor, beleza. Se não, eu venho do mesmo jeito, que até doente eu faço esse programa, vocês já viram aqui. E eu espero contar, claro, com a sua audiência e a sua participação. Antes da gente encerrar, tem o nosso jabá, redes sociais, Instagram e Anjo José Silva, locutor. Tem também o Instagram do nosso programa, @bodegadomaguila, bodega com o de uva, e o nosso site bodegadomaguila.com.br. Em breve ele vai sair do ar, mas vai voltar com novidades, tá certo? E pra fechar com chave de ouro, vou trazer esta daqui, Ed Reis, Quando Lembro de Você. E é com essa que a gente finaliza a nossa bodega velha de guerra de hoje. Muitíssimo obrigado a todos e lembre-se, nos vemos semana que vem, hein? Se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou-me embora. Valeu, galera. Cuidem-se. 98. Meio-dia e 58 minutos. E você já me esqueceu. Eu me lembro que fui eu, seu antigo e grande amor. Meu coração de alegria então sorri, pois não esquece de ti, meu amor, minha paixão. Meu violão me convida pra tocar, e eu começo a dedilhar e buscar inspiração nesta canção. Sei que você vai lembrar e quem sabe até chorar, chora só de emoção. Ainda me lembro que você me adorava e à noite me beijava, até antes de dormir. Eu era louco por você e não sabia que você pudesse um dia dizer adeus e partir. Antes de dormir, eu era louco por você e não sabia que você pudesse um dia dizer adeus e partir. Ainda me lembro que você me adorava e à noite me beijava até antes de dormir. Eu era louco por você e não... Bodega do Maguila. Bodega do Maguila. Você sintoniza ZYS 859 em 98,7 MHz FM. Uma emissora da Associação dos Moradores do Bairro da 15 de Novembro. Direção-geral, doutora Ivoneide Moura. Coordenação, Nogueira Filho. Transmitindo de Pentecoste, Ceará. Apoio Cultural. Atenção, ouvintes da 98, FM. Precisando de gás? Compre na Meu Gás Pentecoste. Diga que ouviu na rádio 98,7 a nossa FM e ganhe R$5 de desconto. Mais um brinde especial. E tem mais, preço especial para retirada na nossa portaria. Estamos localizados na rua Armando Ferreira, 76, Itamaraty. Peça já pelo WhatsApp ou ligue 85991799050. Meu Gás Pentecoste. Qualidade, rapidez e o melhor preço da cidade. Ligue agora 3294-9820 e agende uma visita que um de nossos vendedores vai até sua casa. Aicia Móveis, a loja que vai até você. Você merece um lar mais limpo e agradável. E a Limpe Mais Casa e Companhia tem tudo o que você precisa para facilitar sua rotina. Produtos de qualidade para limpeza doméstica, higiene pessoal e comercial, com os melhores preços da região. Venha nos visitar e descubra como é fácil manter tudo limpinho. Limpe Mais Casa e Companhia, a sua aliada para um lar impecável. 85-994-1602-22, Pentecoste, Ceará. Contigo Supermercado lança mais uma oferta, mais uma sessão de preços baixos. Confere aí. Sabão Polfresh, 500 gramas, R$3,79. Sabonete Nix, 85 gramas, R$1,99. Desodorante Monange, 150 ml, R$10,99. Macarrão Espaguete Gostoso, 400 gramas, R$2,99. Café Principal Avaco, 250 gramas, R$14,09. Açúcar Forpan, 1 quilo, R$4,09. Farinha branca ponto do feijão, 1 quilo, R$4,69. E essa oferta vai até o dia 12 de fevereiro. Vem pro Contigo Supermercado, você também. Você está ouvindo Apoio Cultural. Chegou em Pentecoste sua nova opção em saúde. Drogaria Farma Nova. Temos medicamentos éticos, genéricos e similares. Sempre com os melhores preços. Tudo em fraldas, perfumaria, suplementos, vitaminas e muito mais. Contamos com farmacêutico diariamente e profissionais com vasta experiência para um atendimento de qualidade para você. E mais, recebemos sua encomenda de medicamentos de alto custo. A Drogaria Farma Nova Pentecostes fica na Avenida José de Borba Vasconcelos, 4, Centro. Entregamos em domicílio. Chame no WhatsApp 85 99197 5082. Drogaria Farma Nova Pentecoste, cuidando bem da sua saúde.

área. Nossa FM, a rádio dos grandes sucessos. Deu uma vontade de sair correndo agora. Esta saudade que aperta toda hora. Meu meu amor que foi pra não voltar. Eu fico aqui curtindo sempre a minha dor. Essa minha gata linda me faz sonhar, aumenta mais minha saudade. Venha correndo que assim não posso ficar. Dá uma vontade de sair correndo agora e dar um beijo apaixonado sem demora. Vivo sonhando acordado com meu amor. Sem meu amor eu não posso ficar. Distante assim eu não vou suportar. Rádio Nossa FM, aqui é bem melhor. Me diz como é que tá aí em Nova York. Aqui a frente fria, talvez vá pro norte. Só amanhã, só amanhã. Hoje me deseje sorte, sorte, sorte. Me deu até saudade do teu medo de avião. Nossas brincadeiras rolando no chão. Um jeito engraçado de pronunciar. Te amo, baby, não vou te deixar. Bater saudade, cê volta. Se doer por dentro, não chora. É meu coração gritando agora. Você, se bater saudade, cê volta. Se doer por dentro, não chora. Tá mais do que provado que esse nosso amor é outra história. Como é que tá aí em Nova York? Aqui a frente fria, talvez vá pro norte. Só amanhã, só amanhã. Hoje me deseje sorte, sorte, sorte. Me deu até saudade do teu medo de avião. Nossas brincadeiras rolando no chão. Um jeito engraçado de pronunciar. Te amo, baby, não vou te deixar. Se bater saudade, cê volta. Se doer por dentro, não chora. É meu coração gritando agora. por dentro não chora. Tá mais do que provado que esse nosso amor é outra história. Rádio Nossa FM, transmitindo de Pentecoste, Ceará, para o mundo. Alô, Fortaleza, vamos receber Júnior Viana! Alô, meu vaqueiro! Atualizado, vamos cantar, é. Oi, Coniguinha! Agora o trompetezinho pra ficar bonito. Ó, balançado, vai! Sacode, sacode, sacode! O balançado da sacode, Coniguinha! Fazenda, sou matuto, sim senhor. Isso tá aí doidinho, respeito meu sertão. Aqui é diferente, quem manda fora, Júnior? Todo mundo sabe que eu vim do interior. Me criei na fazenda, sou matuto, sim senhor. Escuta aí doidinho, respeito meu sertão. Aqui é diferente, nós derruba boi com a mão. E me seria meu cavalo, chicotinha, meu cartão. 300 gramas de ouro,